Nexon, rola só, deixa o som rolar. Aqui está o Paredão VIP, fazendo a concorrência chorar. De volta. Banda Os Brothers. A verdadeira marca do Melody. Vem pra me amar, moda sonora do novo Tupinambá. DJ Dinho é Tupinambá, que me fez ficar assim. Vem pra me amar, com DJ Wesley vou me apaixonar. DJ Toninho é Tupinambá, vou te amar. Paredão VIP, nada se compara a essa emoção. Bye.

in São Paulo. Hey DJ, play a song. Para não viver. Paredão VIP, o maior projeto automotivo do Pará. Produções e mixagens DJ Ian Show. Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Esperança que um dia você volte pra mim. Sonho acordada pensando em nosso amor e nas loucuras. E quando bate a tristeza, a solidão dói meu coração. Sucesso. volte pra mim. Paredão VIP, superior em designer, tecnologia e desempenho. Lávio do Pará. The hottest dance club in São Paulo. Paredão VIP, o paredão que não tem dó nem piedade da concorrência. Vem, vem! Toda noite a mesma história,

está o Paredão VIP, fazendo a concorrência chorar. Paredão VIP! Escute a minha voz, ouça o que eu te digo. Longe de você, juro não consigo. E mixagens DJ Ian Show. Obrigado.